ciúme, sem ela eu não vivo em paz. E mira, e mira, e mira, eu não posso mais. Fazendo das outras, e minha mulher, papai do céu, é quem sabe a falta que ela me faz. E mira, e mira, e mira, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. E mira, e mira, e mira, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo, já acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Vassourinha cantou de Wilson Batista e Haroldo Lobo, Emília, Silvio Caldas de Jota Cascata, Minha Palhoça, e Trio de Ouro de Lupicínio Rodrigues, Vingança. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas amanhã, às 20h, tem mais Gramofone pela Cultura M. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Logo após o intervalo, as músicas dos anos 50, 60 e o início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura M apresentou... Gramofone. Eleições 2006. Você que está me ouvindo agora, você tem algo a dizer? Não posso ouvi-lo. Você tem alguma coisa a dizer? Em outubro, o Brasil vai escolher os seus representantes e governantes. É a hora de você ser ouvido. Não abra mão do seu direito. É preciso votar. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral.